Romeo 251, voo hybrid. Hybrid na Pro Romeo 251. 351, chame o Centro Recife, frequências 3325, alterna 3395. Frequência do controle. direção? Foi como se fosse via Tours direto para chegar na Barra em Salvador. Ciclo 93, bom dia, sem indicação, desça para 2010, último tempo Salvador 1013, chegada a Mari, vou estar aqui da presente. Ok, para 2013, chegada Mari, está com a presente voando e está, nossa, obrigado. 973, autoridade de central, localizador. Rio 5973, Vila Lieta, chama estabilizado. ILS, o Rio 5973. Rio 5973, complete a aproximação ILS, chama a torre Salvador em 1118, decimal 612. 18,6, bom dia. 108. Boa, cenificação dessa para 2.000 pés, o altímetro em Salvador 1.014, chegada bom. 2.000 pés, ajustado 1.014 a partir de agora, na chegada bom. Nacional, chame 208. Salvador, bom dia, da 3171, na posição número 4, a gente na informação vinda, pronto para cópia. O time Transalvador no 04, chegada bom. Cola pistona 0, com a direita após, compro perfil da EL, direita após voa, Motiva. Motiva intercepta o presumo, na 0 prossegue conforme a rota do plano. Restando o transponder 5166, controlando 20 decimal 80. Está autorizada nível 360, da cola da pista 10, direita, da Elvisa Motivo, para interceptar a tesa 10, conforme. 166 transcolha, 508 é o controle de Salvador, da 3171. Somente confirmando a posição após letra, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, ok? Última pronta, pushback acionamento, portão 4. Amaral, obrigado. Confere, 35322, está autorizado Campina Grande, nível de voo 190, da cola pistão na 0, com a esquerda após, com o perfil Pulca, Gema após Aracaju, onde se intercepta o Golf 677, por ser conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5165, controle 120.80. Uma pronta, que eu estiver em acionamento, 8865, livre LS, X-Ray para 90, chama estabilizado. Confirma, autorizado, LS, 1865. Confirma, autorizado, chame estabilizado no localizador. Camarada, 865. Estabilizado, Gol Norte 65. Gol Norte 65, complete aproximação LS, chame a torre Salvador, é 1-8-612. 86, informa trote ruído na 1288. 7. .759, livre LS, dispara 12 mil pés, permanece 1014 no altímetro, chama estabilizado no curso do localizador. Com FINS 340 está autorizada, aerovia Pêndulo 10, Santa Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após prossegue na Pêndulo 16, decolada 10 com curva direita na subida da EL, Leda Motiva, da EL Transição Motiva, aciona 5167, controle 120.8. Deixa eu me pronto, 0401.